sucesso, mais sucesso. Puxado, hein? Tá osso sem você, tá osso. Tô que nem cachorro louco abandonado. Tá osso sem você, tá osso. No calor faz frio. Minha alegria sumiu. Sem minha costelinha, sem dormir de calcinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É mais de noite e dia, é muito. Se eu te ligar, cê não atende. Cê tá pedindo pra eu morrer. E amoreco, se você voltar eu saio do boteco. Amoreco. E nosso nheco-nheco, do nosso nheco-nheco, do nosso nheco-nheco. Tô com saudade do nosso, ou do nosso nheco-nheco, do nosso nheco-nheco. Tô com saudade. Digo Mix, gravações. Tá osso sem você. Tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio. Tá osso sem você. Tá osso no calor, faz frio. Minha alegria sumiu. Sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. É mais de noite e dia, é muita covardia. Se eu te ligar, cê não atende. Cê tá pedindo pra eu morrer. Amoreco, amoreco. E se você voltar, eu saio do boteco. E amoreco, amoreco. Tô com saudade desse nosso nheco-nheco, do nosso nheco-nheco, do nosso nheco-nheco. Tô com saudade do nosso nheco-nheco, do nosso nheco-nheco, do nosso nheco-nheco. Tô com saudade do nosso. E amoreco, amoreco. Se você voltar, eu saio do boteco. E amoreco, amoreco. Do nosso. Do nosso nheco-nheco. Tô com saudade do nosso nheco-nheco. Do nosso nheco-nheco. Tô com saudade. Rosa Maria, a rainha da pisadinha. Tchau. Sucesso, né?